no mundo, não conhecia o Salvador. Um dia encontrei um amigo que me falou do amor do Senhor. Um dia encontrei um amigo que me falou do amor do Senhor. Agora eu canto aleluia, agora eu canto com amor, agora eu canto com alegria, porque encontrei com meu Salvador. Agora eu canto com alegria, porque encontrei com meu Salvador. Amigo que não encontrou, vem agora ele entregar. Hoje é dia de salvação, ele quer tua alma salvar. Hoje é dia de salvação, ele quer tua alma salvar. Agora eu canto aleluia, agora eu canto com amor, agora eu canto com alegria, porque encontrei